4. As bestas de Zogar-Sag. Fogueiras ofuscaram Baltos novamente quando ele recobrou aos poucos os sentidos. Piscou e sacudiu a cabeça. O brilho delas feria seus olhos. Um misto de confusos sons cresceu ao redor, tornando-se mais distintos conforme os sentidos clareavam. Ele ergueu a cabeça e olhou ao redor ainda sem compreender. Figuras negras o acossavam recortadas contra labaredas de fogo vermelho. Memória e entendimento vieram-lhe num instante. Ele estava em pé, amarrado a um poste em um espaço aberto, cercado por figuras ferozes e terríveis. Além do anel, fogueiras queimavam, guardadas por mulheres de pele escura. Ele viu cabanas de lodo e vime e coberturas de palha. Atrás delas havia uma paliçada com um portão largo. Mas essas coisas ele viu somente de forma incidental. Até mesmo as mulheres ocultas com seus curiosos penteados foram notadas sem muito interesse. Sua atenção completa estava fixada no fascínio terrível dos homens que estavam na sua frente, olhando-o. Homens baixos de ombros largos, peito profundo e cintura magra. Estavam nus, exceto por panos escassos no lombo. A luz do fogo mostrava seus músculos inchados em realce. Suas faces escuras estavam imóveis, mas os olhos estreitos ardiam com o mesmo fogo que queima nos olhos de um tigre à espreita. As cabeleiras embaraçadas eram presas com fitas cor de cobre. Portavam espadas e machados. Ataduras brutas enfaixavam os membros de alguns e manchas de sangue estavam secas nas peles escuras. Eles tinham lutado há pouco e até à morte. Seus olhos se afastaram do brilho constante de seus captores e reprimiram um grito de horror. A alguns pés de distância, erguia-se uma pirâmide pequena e hedionda, constituída de cabeças humanas ensanguentadas. Olhos mortos e vítreos fitavam o céu negro. Entorpecido, Baltos reconheceu as feições dos que estavam voltados na sua direção. Eram as cabeças dos homens que tinham seguido Conan pela floresta. Ele não podia dizer se o Cimério estava entre eles. Apenas algumas faces lhe eram visíveis. Parecia-lhe haver 10 ou 11 cabeças, pelo menos. Uma náusea mortal o assolou. Lutou contra o desejo de vomitar. Além das cabeças, jaziam os corpos de meia dúzia de pictos e ele sentiu uma feroz exultação àquela visão. Ao menos os caçadores da floresta haviam cobrado sua taxa. Desviando a cabeça daquele pavoroso espetáculo, percebeu outro poste próximo, uma estaca pintada de preto como aquela na qual ele se encontrava amarrado. Lá estava um homem vergado em seus laços, nu exceto pelos calções de couro, a quem Baltos reconheceu como um dos homens de Conan. Sangue pingava de sua boca, escorrendo devagar de um corte na lateral. Erguendo a cabeça enquanto lambia os lábios lívidos, ele murmurou, fazendo-se escutar com dificuldade acima do clamor feroz dos pictos. — Então eles o pegaram também? — Esgueiraram-se pela água e cortaram a garganta do outro homem, rosnou Baltos. — Nós não os escutamos até estarem sobre nós. Mitra, como algo pode se mover tão silenciosamente? — Eles são demônios, resmungou o homem da fronteira. — Deviam estar nos vigiando desde o momento em que saímos da correnteza principal. Fomos direto para uma armadilha. Flechas de todos os lados estavam caindo sobre nós antes de nos darmos conta. A maioria caiu no primeiro ataque. 3 ou 4 fugiram para os arbustos e tentaram lutar corpo a corpo, mas eles eram muitos. Conan deve ter escapado. Não vi sua cabeça. Teria sido melhor para nós se tivessem nos matado de imediato. Não posso culpar Conan. O normal seria termos chegado até a vila sem ser descobertos. Eles não mantêm espiões nas margens do rio num ponto tão distante como onde atracamos. Há alguma diabrura aqui. Pictos demais. Esses não são todos Gwaweli. Há homens das tribos do oeste aqui e de outras partes do rio. Baltos fitou as formas selvagens. Do pouco que sabia sobre o comportamento dos pictos, estava ciente de que o número de homens agrupado ao redor deles estava fora de proporção para o tamanho da vila. Não havia cabanas suficientes para acomodar todos ali. Então reparou na diferença entre os desenhos tribais bárbaros pintados nos rostos e peitos. — Algum tipo de artimanha? — murmurou o caçador da floresta. — Devem ter se reunido aqui para assistir a Zogar fazer sua mágica. Ele irá elaborar alguma feitiçaria bizarra com nossas carcaças. — Bem, um homem da fronteira não espera morrer na cama. mas gostaria que tivéssemos partido junto com os demais. O uivo lupino dos pictos aumentou em volume e exultação, e de um movimento em suas fileiras, uma afluência ansiosa e apinhada, Baltos deduziu que alguém importante estava vindo. Virando a cabeça ao redor, viu as estacas posicionadas diante de um grande prédio maior do que as demais cabanas, decorado com cabeças humanas penduradas no beiral. Através da porta daquela estrutura, agora dançava uma fantástica figura. — Zogar! — murmurou Balto, sua expressão sedenta de sangue emoldurada em linhas ferozes, enquanto tensionava as cordas sem perceber. Ele viu uma figura delgada de altura mediana, quase escondida em plumas de avestruz, vestida em trajes de couro e cobre. Do meio das plumas espiava uma face medonha e malévola. As plumas intrigaram Baltos. Ele sabia que o lugar de onde vinham ficava a metade da largura de um mundo ao sul. Elas flutuavam e sussurravam perversamente enquanto o xamã saltava e pinoteava. Com galopes e ressaltos fantásticos, ele adentrou o anel e rodopiou diante de seus cativos silenciosos. Com outro homem, aquilo teria parecido ridículo, um selvagem tolo dando saltos sem sentido em um turbilhão de penas. Mas o rosto feroz olhando por detrás daquela massa ondeante deu à cena um significado terrível. Nenhum homem com uma face como aquela poderia se parecer ridículo ou qualquer outra coisa além do demônio que era. De repente, ele congelou na quietude de uma estátua. As plumas rodaram uma vez e afundaram em volta dele. Os guerreiros pararam de uivar. Zogar Sag jazia ereto e estático e parecia aumentar de tamanho, crescer e se expandir. Baltos experimentou a ilusão de que o picto estava se avolumando diante de si, olhando para baixo com desprezo de uma enorme altura, embora soubesse que o xamã não era mais alto do que ele próprio. Desvencilhou-se da ilusão com dificuldade. O feiticeiro estava falando agora uma entonação bruta e gutural que carregava em si o sibilo de uma cobra. Estocou a cabeça na direção do homem ferido na estaca. Seus olhos brilharam vermelhos como sangue à luz das fogueiras. O homem da fronteira cuspiu em seu rosto. Com um uivo feroz, Zogar curvou-se convulso no ar e os guerreiros soltaram um brado que estremeceu até as estrelas. Foram na direção do homem na estaca, mas o xamã os fez voltar. Um comando ríspido enviou alguns homens até o portão. Eles o abriram, deram meia volta e correram para o círculo. O anel de homens se dividiu numa pressa desesperada para a direita e a esquerda. Baltos viu as mulheres e crianças nuas debandarem para as cabanas. Ficaram espiando pelas portas e janelas. Uma ampla raia foi deixada aberta pelo portão, além da qual estava a floresta negra, apinhada taciturnamente por trás das luzes incertas das fogueiras. Um silêncio tenso reinou enquanto Zogar Sag virou-se para a floresta, ficou na ponta dos pés e enviou um chamado inumano que sacudiu a noite. Em algum lugar na densa floresta, um rugido mais profundo lhe respondeu. Baltos tremeu. Pelo timbre do som, sabia que jamais poderia ter vindo de uma garganta humana. Lembrou-se do que Valanus dissera, que Zogar afirmava poder reunir as bestas sob seus comandos. O caçador estava lívido por trás de sua máscara de sangue. Lambia os lábios como se fosse um espasmo. A vila prendeu o fôlego. Zogar Sag permaneceu parado como uma estátua, suas plumas tremendo devagar em torno de si. Súbito, o portão não estava mais vazio. Um suspiro de medo varreu toda a vila e os homens se amontoaram apressadamente, comprimindo uns aos outros contra as cabanas. Baltos sentiu os pelos eriçarem no couro cabeludo. A criatura que estava no portão era como a corporificação do pesadelo de uma lenda. Sua cor era um pálido curioso que lhe dava um aspecto fantasmagórico e irreal sob a fraca luz. Mas não havia nada de irreal naquela cabeça selvagem que pendia para baixo e suas grandes presas curvas que brilhavam refletindo as chamas. Com passadas silenciosas, ele se aproximou do homem como um fantasma saído do passado. Era um sobrevivente de uma era mais antiga e tenebrosa, um ogro de muitas lendas anciãs, um tigre dentes de sabre. Há séculos nenhum caçador iboriano punha os olhos em uma dessas criaturas primordiais. Mitos imemoriais emprestavam-lhes uma qualidade sobrenatural induzida pela cor espectral e ferocidade diabólica. A besta que deslizou até os homens nas estacas era maior e mais pesada que um tigre listrado comum, e quase tão volumosa quanto um urso. Os ombros e as pernas dianteiras eram tão maciços e poderosamente musculosos a ponto de lhe darem um aspecto curioso de que o tronco era mais pesado, apesar de os quadris serem mais fortes que os de um leão. As mandíbulas eram compactas, mas a cabeça moldada de forma bruta. Sua capacidade cerebral era pequena. Não tinha espaço para instintos que não fossem os de destruição. Era uma aberração do desenvolvimento carnívoro. Evolução executada em um horror de presas e garras. Essa era a monstruosidade que Zogar Sag convocara da floresta. Baltus não mais duvidava da verdade por trás da mágica do xamã. Apenas as artes negras poderiam estabelecer domínio sobre aquele poderoso monstro de cérebro pequeno. Como um suspiro no verso de sua consciência, surgiu uma vaga memória do nome de um antigo deus das trevas e do medo primordial a quem outrora homens e bestas se curvavam e cujos filhos, diziam os homens, ainda espreitavam em esquinas escuras do mundo. Um novo horror tingiu o olhar que ele fixou em Zogar Sag. O monstro passou pela multidão de corpos e pela pilha de cabeças coaguladas sem demonstrar ter reparado em nada. Ele não era um varredor. Caçava apenas os vivos numa vida dedicada tão somente à matança. Uma fome terrível queimava em seus olhos verdes largos que jamais piscavam. Não só a fome de uma barriga vazia, mas a luxúria de lidar com a morte. Suas mandíbulas escancaradas babaram. O xamã deu um passo para trás e sua mão acenou em direção ao caçador. O grande gato abaixou-se para dar o bote e Baltus lembrou-se trôpego de histórias de sua ferocidade inacreditável. De como ele saltava sobre um elefante e enfiava as presas no crânio do titã como espadas, de forma que jamais pudessem ser retiradas, mas se manteriam pregadas na vítima até a morte. O xamã soltou um grito estridente e, com um rugido estremecedor, o monstro atacou. Baltus jamais sonhara em ver um salto como aquele. Um choque de destruição encarnado naquele gigante maciço de afiadas garras de ferro. Acertou em cheio o peito do homem e a estaca curvou-se e se partiu na base, batendo no chão sob aquele impacto. Então o Dentes de Sabre estava deixando o portão, meio arrastando, meio carregando um horrível brutamontes carmesim que só vagamente se parecia com um homem. Baltus observou quase paralisado. Seu cérebro se recusava a dar crédito ao que vira. Naquele salto, a grande besta não só quebrara a estaca, como tinha também rasgado o corpo desfigurado de sua vítima do poste ao qual estava atada. As enormes garras tinham desentranhado e parcialmente desmembrado o homem naquele instante, e as presas arrancaram todo o topo da cabeça, podando o crânio com tanta facilidade quanto fizera com a carne. Tiras de couro cru haviam cedido como se fossem de papel. Onde as tiras tinham aguentado, carne e ossos não o fizeram. Baltus vomitou de repente. Ele já caçara ursos e panteras, no entanto, jamais sonhou que uma besta viva pudesse criar tamanha ruína no corpo de um homem em um piscar de olhos. O Dentes de Sabre sumiu pelo portão e, alguns momentos depois, um profundo rugido ecoou na floresta e desapareceu ao longe. Mas os pictos ainda se espremiam contra as cabanas, e o xamã continuava olhando para o portão, que era como um portal soturno que permitia a entrada da noite. Suor frio explodiu subitamente na pele de Baltus. Que nova forma de horror viria através do portão para transformar seu corpo em carne moída? Um pânico doentio o assaltou e, sem sucesso, lutou contra suas amarras. A noite oprimia, negra e horrível, do lado de fora, longe das fogueiras. As próprias chamas em si queimavam lúridas como labaredas do inferno. Ele sentiu os olhares dos pictos sobre si. Centenas de olhos cruéis e famintos refletiam a lascívia de almas desprovidas de humanidade, como Baltus o sabia. Eles não se pareciam mais com homens. Eram demônios daquela selva escura, tão inumanos quanto as criaturas para as quais o diabo de plumas flutuantes gritava através das trevas. Zogar enviou outro chamado estremecedor pela noite, tão singular quanto o anterior. Havia um sinistro sibilo nele e Baltus gelou com a implicação. Se uma serpente pudesse sibilar naquela altura, aquele seria com certeza o som que produziria. Dessa vez não houve resposta, apenas um período de silêncio de tirar o fôlego, no qual as batidas do coração de Baltus estrangulavam. E, em seguida, um açoite pôde ser ouvido do lado de fora do portão, um ruído seco que enviou calafrios pela espinha do homem. Mais uma vez, a fresta do portão tinha um medonho ocupante. Baltus também reconheceu o monstro das antigas lendas. Viu e conhecia a antiga e maléfica serpente que rastejava ali, a cabeça em forma de cunha, grande como a de um cavalo, tão alta quanto a cabeça de um homem, e seu corpo de tambor reluzindo pálido, propagado atrás de si. Uma língua bifurcada apontava para dentro e para fora, e a luz das fogueiras brilhava nas presas nuas. O aquiloniano tornou-se incapaz de sentir emoções. O horror de seu destino o paralisou. Aquele era o réptil que os antigos chamavam de serpente fantasma. O terror descorado e abominável que desde antigamente invadia as cabanas durante a noite para devorar famílias inteiras. Como o Piton, ele esmagava suas vítimas, porém, diferente de outros constritores, suas presas continham veneno que levava à loucura e à morte. Ela também fora considerada extinta há muito, mas Valanus dissera a verdade. Nenhum homem branco sabia quais formas assombravam as grandes florestas além do Rio Negro. Ela veio em silêncio, rastejando pelo chão, a cabeça terrível no mesmo nível, o pescoço um pouco curvado para trás para dar o bote. Baltus encarou com um olhar hipnotizado aquele esôfago repugnante para o qual logo seria engolfado e não tinha qualquer sensação que não fosse náusea. E então algo que brilhou sob a luz das fogueiras se precipitou das sombras das cabanas e o grande réptil começou a chicotear e entrou em convulsões instantâneas. Como em um sonho, Baltus viu uma lança curta ser atirada e transfixar aquele poderoso pescoço logo abaixo das mandíbulas escancaradas. O eixo projetava-se de um lado, a ponta de aço do outro. Atando-se e dando voltas medonhas, o réptil ensandecido rolou para dentro do círculo de homens que fugiam de sua presença. A lança não tinha despedaçado sua espinha, mas apenas atravessado os músculos do pescoço. O rabo furioso deu uma chicotada que ceifou uma dúzia de homens, e as mandíbulas mordiam de maneira descontrolada, espirrando veneno que queimava os demais como fogo líquido. Uivando, amaldiçoando, gritando em frenesi, eles se dispersaram, derrubaram uns aos outros durante a fuga, pisotearam os caídos e irromperam por entre as barracas. A cobra gigante rolou para dentro de uma fogueira arremessando fagulhas e brasas e a dor a conduziu a mais esforços frenéticos. A parede de uma cabana ruiu ante o impacto de sua cauda que parecia um ariete, expelindo as pessoas que gritavam. Os homens correram pelas fogueiras espalhando as toras por todos os lados. As chamas saltitaram e então esmoreceram. Um fraco brilho vermelho era tudo que iluminava aquele pesadelo de cena onde o réptil gigante chicoteava em espasmos e os homens se arranhavam e tremiam numa evasão frenética. Baltus sentiu algo sacudir-lhe os punhos e então, como um milagre, ele estava livre e uma mão forte arrastou-o para trás do poste. Ainda desorientado, viu Conan e sentiu a pegada de ferro do homem da floresta em seu braço. Havia sangue na malha do cimério, sangue coagulado na espada que portava na mão direita. Ele parecia opaco e gigantesco naquela luz turva. — Vamos, antes que eles superem o pânico! Balto sentiu o punho de um machado em sua mão. Zogar Sag tinha desaparecido. Conan arrastou Baltus atrás de si até que o cérebro narcotizado do jovem despertasse e as pernas começassem a se mover em conformidade. Então o bárbaro o soltou e correu para dentro do prédio em que os crânios estavam pendurados. Baltus o seguiu. Ele teve um vislumbre de um altar de pedra sombrio, pouco iluminado pelo brilho que vinha de fora. Cinco cabeças humanas sorriam sobre o altar e havia uma familiaridade sinistra nos traços da mais recente. Era a cabeça do mercador Tibérias. Atrás do altar havia um ídolo obscuro, indistinto, bestial, embora tivesse vagamente os contornos de um homem. Então um novo horror sacudiu Baltos quando a silhueta de repente se moveu com um som estridente de correntes, erguendo seus longos braços deformados na penumbra. A espada de Conan se agitou para baixo, triturando carne e ossos. O cimério em seguida arrastou Baltos em torno do altar, passando pelo amontoado corpulento e peludo no chão até uma porta na parte de trás da cabana. Os dois passaram por ela e saíram ao ar livre. Mas a paliçada estava apenas algumas jardas de distância. Estava escuro atrás da cabana do altar. O estampido enlouquecido dos Pictos não os levara naquela direção. No muro, Conan parou, agarrou Baltos e o levantou no ar na altura do braço estendido como o teria feito com uma criança. O jovem alcançou as pontas das toras eretas assentadas na lama seca pelo sol e subiu por sobre elas, ignorando os danos que causavam à sua pele. Abaixou a mão para o cimério quando do canto da cabana surgiu um Picto correndo. Ele parou no lugar, fitando o homem na paliçada sob a luminosidade turva que ainda havia. Conan arremessou seu machado com uma mira mortal, mas a boca do guerreiro já estava aberta para soar o alarme, e este ecoou alto acima do barulho, só sendo abreviado quando ele caiu com o crânio partido. O terror cego não havia submergido todos os instintos arraigados. Quando aquele berro selvagem ergueu-se acima do clamor, houve um instante de intervalo, e centenas de gargantas ladraram respostas ferozes, e os guerreiros vieram saltando para repelir o ataque pressagiado pelo alarme. Conan deu um pulo alto, agarrou-se não na mão de Baltos, mas em seu braço próximo ao ombro, e subiu a paliçada. O aquiloniano cerrou os dentes por causa da tensão, e então o cimério estava no muro ao seu lado, e os fugitivos desceram pela face oposta.